Nós vivemos a era da especialização. As ciências se subdividiram em matérias cada vez mais específicas e isso tem permitido, obviamente, que os estudiosos investiguem mais detalhadamente os aspectos da sua área. Então, eles podem explorar, buscar com mais minúcias, com mais pormenores, com mais profundidade dentro de sua própria área de atuação. Isso é algo bom, é algo bom. Essa é a parte boa da especialização. Porém, essa priorização da especialização traz junto um efeito colateral, que é a disseminação do desprezo pela universalidade. Então as pessoas cada vez mais não querem saber de ideias gerais. Elas querem cada vez mais se especializar, tornarem-se conhecedoras daquilo especificamente e praticamente ignorar todo o resto. Só que em uma sociedade onde se valoriza mais a profundidade específica do que as habilidades e conhecimentos universais, as pessoas começam a viver fechadas dentro das suas áreas de atuação. E os conhecimentos que são relacionados com as questões mais gerais acabam desprezados, são vistos por inúteis, né? Ou, no máximo, por passatempos interessantes, mas não como algo importante. Aí, não é por acaso que hoje nós vemos um monte de aí especialistas completamente ignorantes em assuntos que não se relacionem diretamente com suas atividades. Obviamente que com uma formação humana capenga, a gente vai ver um monte de profissional que pode até ser considerado competente dentro da sua área, mas que apresenta deficiências intelectuais imperdoáveis. E tem um monte disso por aí, um monte de profissionais até conceituados que tirou da área de atuação, saiu daquele meio ali que é o meio dele. Não consegue, é uma porta, não consegue falar nada. Não sabe nada de nada, só sabe aquilo. Uma falha, né, na formação humana dessa maneira pode até ser camuflada durante um tempo por esses conhecimentos técnicos. Pode até parecer que a pessoa é uma pessoa realmente conhecedora das coisas, mas cedo ou tarde essa falha vai aparecer. Esse defeito vai ficar evidente. Isso porque, mesmo trabalhos especializados vão exigir o desenvolvimento de capacidades que nada tem a ver com eles. Se você pegar um engenheiro não é só fazer conta, não é só, né, erigir edifícios, não. O engenheiro, por exemplo, ele tem que ter desenvolvidas capacidades práticas. Ele tem que saber se organizar, é um outro tipo de conhecimento. Ele tem que falar com o pessoal da obra, ele tem que ter uma capacidade comunicativa. Veja, são conhecimentos e habilidades que ele tem que ter que vão além da engenharia. E isso serve para todas as atividades. Um médico que não sabe se comunicar, já pensou? Que não sabe falar direito. Um médico que não sabe pensar direito, que tem dificuldades cognitivas, que não tem um bom raciocínio. Um psicólogo que não tem uma boa oratória, um professor que não tem entendimento da sociedade onde ele vive, veja, são conhecimentos que talvez não estejam ligados diretamente à profissão, mas que as pessoas precisam ter, porque são conhecimentos universais, ou seja, conhecimentos que servem para tudo. É uma formação humana, não é uma formação para fazer algo. É mais uma formação para ser algo. Por isso o desenvolvimento dessas capacidades humanas gerais é algo tão essencial, porque são esses conhecimentos que permitem que a pessoa viva a sua vida de maneira plena. Então é o seguinte, a vida ela é multidimensional. Então para nós experimentarmos a vida plenamente, nós também temos que ser multidimensionais e precisamos dar atenção às diversas formas pelas quais nós interagimos com a vida. Nós não podemos ser apenas advogado. Eu sou apenas advogado e vivo só a vida de advogado, só falo como advogado, só entendo as coisas de advocacia e não sei nada mais além disso. Eu não posso ser um comerciante que só sabe lidar com comércio, nem um químico que só sabe química, nem um dentista que só sabe as questões da odontologia. Eu não posso ser uma pessoa enfurnada em minha atividade específica, preocupada apenas em ser um bom profissional e esquecer que, antes de tudo, eu sou um ser humano. Um ser humano com potencialidades das mais diversas e habilidades que são superiores e mais importantes do que aquelas exigidas pela minha profissão. Porque são as habilidades, os conhecimentos que me fazem exatamente ser humano de verdade, no pleno gozo das minhas potencialidades e capacidades. Em tudo na nossa vida, nós precisamos ser inteligentes. Existe algum momento que nós não precisamos ser inteligentes? Algum momento que nós não precisamos ter cultura? Algum momento que nós não precisamos saber raciocinar ou organizar os nossos pensamentos? Ou falar e escrever bem? Isso é coisa que a gente precisa o tempo todo. Algum momento a gente não precisa ter controle emocional? E até espiritualidade. O que é uma pessoa sem uma espiritualidade de verdade? E mais ainda, há alguém que não precise saber como colocar as coisas em prática? Veja, essas não são capacidades acessórias. Não são sequer capacidades complementares à nossa formação. São habilidades essenciais. É algo que todos nós precisamos ter o tempo todo. Por isso que não é formação para algo, é formação humana. E quando essa formação é deficiente, a nossa relação com o mundo, ela se torna mais dificultosa. Por outro lado, quando nós desenvolvemos bem essa parte da nossa vida, aí sim nós começamos a ter um relacionamento integral com a existência, com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. Nós começamos a viver a nossa humanidade plenamente. Então, diante disso, o que eu proponho é uma formação que nos permita encontrar o melhor de nós mesmos e nos faça interagir com esse mundo de uma forma total. É uma formação humana plena, sem deixar nada para trás.